Horóscopo. Confira o seu signo. Previsões agora para você que é de Capricórnio. Não tenha pressa, tudo tem seu tempo. Bom, lembre-se que apressado é japonês. Não, mas peraí, por que apressado é japonês? Que japonês que come cru. Previsões agora para você que é de Câncer. Problemas na saúde. Tome muito cuidado. Pode ter apenas de 3 a 5 semanas de vida. Torça para receber esse telegrama no horário certo. Vai que você recebe algumas semanas atrasado. Tá na hora. Eu não entendi o que ele falou. Previsões para você que é de Leão. Tempo de liderança na sua vida. Afinal, o seu signo é o signo de fogo. Só cuidado para não ficar bêbado, tá? Que preto é esse, ô Calunga? Que chegou agora, Calunga? Tu paixado, de chachá, se dá uma ajuda. Agora uma simpatia pra mulher que tá infeliz no casamento com o marido que não a procura. Ela quer a simpatia, hein? Olha, pra felicidade no amor, a simpatia de hoje, ela é oriental, certo? Então você procura aí na sua cidade, se você for inclusive de São Paulo, você encontra na Liberdade, uma estatuazinha vermelha de um caba velho estranho de zóio branco. Esse daí, minha amiga, é o Daruma. Ele representa o monge indiano, o Bodhidharma, que fundou o Zen Budismo na China. O pessoal até pode pensar que é zoeira, mas não, é verdade. Eu vi na Wikipédia e tudo. Você compra uma dessa daí do Daruma, minha filha, põe na cabeceira da sua cama, tá bom? Agora pronto, seu problema tá resolvido, não é? Afinal, Daruma na cama sempre é sinônimo de alegria, não é, minha amiga?